Dominó é para jogar, régua para medir, minas estão para explorar, fatos uso para vestir, sol é para nos aquecer, lápis serve para escrever, se nos ouvem se tocar, e agora vou relembrar. Dominó é para jogar, régua para medir, minas são quando as notas saem de sol.